Panorama Agrícola para 12 de março de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, 12 de março de 2012. Eu sou Mauro Moirer e nós estamos abrindo aqui o Panorama Agrícola. A porta vai se abrir. Comigo na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. E o ditado de hoje é: o mau escritor culpa a caneta. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica para fazer as pazes. No Espaço da Mulher, cuide do seu coração. Noticiário: Federação da Agricultura e da Pecuária pede apoio do Governo do Estado para criar uma expofeira agropecuária aqui em Santa Catarina. E o mercado agrícola fala sobre o preço e a comercialização da cebola. Expofeira da Cebola começa esta semana em Ituporanga. Participe aqui do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para fazer as pazes, seja humilde, peça desculpas e esforce-se em elogiar ao invés de criticar. É hora das notícias. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina estão planejando criar aqui em Santa Catarina, com o apoio do Governo do Estado, uma exposição internacional de animais, máquinas, implementos e produtos agropecuários semelhante à Expo Inter, que existe em Esteio, no Rio Grande do Sul. Dado ao desenvolvimento do setor agropecuário catarinense, a ideia é que o Estado possa então sediar um evento nos moldes da Expo Inter. Nos próximos dias, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina fará reunião ou reuniões com os núcleos de criadores de bovinos, equinos e ovinos para discutir mais detalhes desta que pode ser uma expofeira catarinense. Estação Experimental da Ipagre de Caçador firmou o contrato de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Investigação Agrária do Uruguai. O objetivo dessa cooperação técnica é o de promover o intercâmbio de novas variedades de macieira e de outras frutíferas de clima temperado e também ampliar os limites geográficos nos quais as variedades da Ipagre estão sendo testadas. O intercâmbio de experiências profissionais também é um dos propósitos desse acordo entre a Ipagre e o Instituto Nacional de Investigação Agrária do Uruguai. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Cuidado com o seu coração, tanto o literal como o figurativo, sede de suas emoções, o seu íntimo. O coração literal tem sido afetado por doenças como hipertensão, tabagismo, colesterol e triglicerídeos. Diabetes, obesidade, sedentarismo histórico familiar também são fatores de risco. Como prevenção, tenha uma vida saudável, boa e equilibrada alimentação, como azeite de oliva, peixe, que é fonte de ômega 3, nozes, castanhas, um pouquinho de vinho tinto, se você puder beber álcool, ou suco de uva. E também você pode consumir derivados de soja. As doenças cardiovasculares no Brasil são apontadas como a principal causa de morte. E com relação ao seu coração figurativo, procure levar uma vida calma e sossegada, em paz, em família, sem estresse, para que o seu coração tenha a alegria de viver. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola desta segunda-feira conversa com Daniel Schmidt, da Câmara Setorial da Cebola, em Ituporanga, Alto Vale do Itajaí, sobre o mercado da cebola neste mês de março e também sobre a festa, a Expofeira, Festa Nacional da Cebola, de 15 a 18 de março. Daniel, o preço da cebola este ano e a comercialização, como estão? O preço da cebola neste ano está muito mais favorável do que no ano passado. Agora, a partir de fevereiro, em diante, começo de março, os preços estão em torno de 85 centavos por quilo. No início da safra, no início da comercialização, em novembro do ano passado, os preços ficaram em torno de 30 a 40 centavos, o que praticamente só cobria os custos de produção. Em janeiro, os preços se elevaram para cerca de 60 centavos e estão realmente animando bastante os produtores catarinenses, até mesmo porque a produção do nosso estado nesse ano tem muito mais qualidade do que no ano passado. E com relação à comercialização, falta muito para ser comercializado ainda? Nós devemos ter comercializado em torno de 2/3 da produção catarinense. O restante da produção encontra-se principalmente nas regiões mais altas, aqui do Alto Vale do Itajaí e também no Planalto Catarinense. Nesse caso, nós temos muita cebola crioula, que é uma cebola que é produzida para ser armazenada por um período mais longo. E os produtores devem vender essa produção de forma escalonada até o mês de maio. Com relação à qualidade da cebola este ano? Como teve um período de chuva um pouco intenso em agosto e setembro, e depois nós tivemos um período em que faltou água mesmo, que foi no caso principalmente de novembro, a produção até foi boa, porém na fase final, na hora do enchimento dos bulbos, faltou água, então os bulbos ficaram menores. Nós devemos ter uma produtividade média no estado de Santa Catarina, em torno de 19 a 20 toneladas por hectare, contra os 24 toneladas por hectare que tinham sido previstos inicialmente pelo IBGE. Isso significa uma perda em torno de 25% da produção em função desse problema climático. Mas como nós já comentamos, em compensação, a qualidade da produção, quer dizer, nós não temos quais problemas de bacteriose, as perdas pós-colheita são muito pequenas, as perdas no processamento também são pequenas, acaba havendo, juntamente com o preço, uma compensação para o produtor catarinense. Bem, Daniel Schmidt, nesta semana de quinta-feira a domingo, há a Expofeira, Festa Nacional da Cebola, aí em Ituporanga. Quais as novidades deste ano? Nós temos, como todos os anos, a exposição de cebola. Na verdade, é como se fosse um campeonato, no qual os produtores participam nas cultivares crioula, na cultivar bola precoce, também na cebola de produção agroecológica. Esse é o ponto alto da festa. Há também a 10ª Semana da Agricultura Familiar, nós temos palestras sobre a produção de hortaliças, algumas palestras focadas na cultura da cebola e também, claro, falando, apresentando temas de interesse da agricultura familiar aqui da região. Além dos shows, além, claro, disposição de máquinas agrícolas, enfim, o que todas as festas agrícolas aí do nosso estado tem, Então fica convite aí para todos os catarinenses que puderem vir até aqui, e vão conhecer com certeza a cebolicultura catarinense mais de perto. Falou aqui no Mercado Agrícola, quadro do Panorama Agrícola, Daniel Schmidt, da Câmara Setorial da Cebola, direto de Ituporanga. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união faz a força, dizia o velho ditado, e o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. A união faz a força, dizia o velho ditado. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.